daria uma chance e perdoar. Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar. Será que você não quer um tempo pra pensar? Quem sabe o nosso amor volta ao seu lugar, ao seu olhar. Meu amor, olha só, sei que é difícil entender, mas não tive a intenção de magoar você. Eu falhei, tudo bem, mas descobri quando errei que só amo você. Esse é motivo pra me arrepender. Sei que em meu peito há saudade de verdade, amor por você. Teríamos tudo pra recomeçar. Será que você não quer um tempo pra pensar? Quem sabe o nosso amor volta ao seu lugar, ao seu olhar. Meu peito a saudade de verdade, amor por você. Por isso eu te peço uma chance, mais um lance, pra não te perder. Será que você daria uma chance e perdoar? Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar. Será que você não quer um tempo pra pensar? Quem sabe o nosso amor volta ao seu lugar? Será que você daria uma chance e perdoar?